Ministério da Saúde. CYC 223. Rádio Pajuçara FM 103,7 MHz. Emissora do Pajuçara Sistema de Comunicação. Maceió, Alagoas. Pajuçara FM.